em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Passaram 8 dias e por isso o Em Transe, esta sessão de audio-hipnose de 60 minutos, está de volta à sintonia da Radar. Já sabem, por aqui a palavra não é protagonista. Na primeira meia hora vão contar com a apresentação de Ricardo Mariano. Na segunda e última parte vem aí o Ricardo Carvalho. Começamos com um dos nossos preferidos. Ele é um dos génios da música eletrónica experimental e também um artesão das distorções de guitarra. Chama-se Fanas, vem da Áustria, de Viena. Edita muitos e muitos discos, inclusive algumas colaborações. Vamos recuperar o EP Seven Stars e abrir esta sessão com Liminal. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Fanas, a música de James Simmons. Ele chama-se nesta arte Dancing Beggar, muitas vezes comparado aos Epic 45. Há uns 2 anos lançou o EP Ghosts à volta de uma série de drones. Para alguns dos temas do EP encontramos remisturas de Franz Kirman, Sun Glitters e Compact, mas aqui, sem retoques, o tema título de A Dancing Beggar, Ghosts. Continuamos com a melodia hipnótica e em loop de Alessio Ballerini. Chama-se Four, vem dentro de To Its Beginning, To Its End. E continuamos com um berlinense que viajou até Hamburgo para registar uma série de pianos circulares. Chama-se Christian Naujux. Em True Life in Flames encontramos Diver. Thank you. Depois de Diver para o alemão Christian Naujoux, seguimos até ao Canadá, Tim Macker, ele que registrou em Dropped Pianos uma coleção mágica de peças minimalistas ao piano. Ouvimos Sketch 7 e terminamos como começámos. Música de Fanas e do EP Seven Stars, antes da meia hora do Ricardo Carvalho, o tema título para o EP de Fanas. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Começamos esta segunda parte do Em Transe de hoje com uma coletânea da Boomcat, uma boa referência no que diz respeito à música independente. Intitulada Crepuscular Electronica, reúne alguns dos principais nomes do género, entre eles os Empty Set, que já passaram pelo festival Semibreve e que ouvimos aqui em pano de fundo. Empty Set é um projeto originário de Bristol, formado em 2005 por James Ginsburg e Paul Porges. Seguimos agora com mais um tema desta coletânea, desta feita desde a cidade de Manchester, Andy Stott. emissão de Em Transe de hoje com Empty Set, eles que já passaram pelo Festival Semibreve, mais precisamente na edição 2012. Depois espaço para um dos nomes fortes do dub, Andy Stott. Mais um tema da coletânea editada pela Boomcat, Crepuscular Electronica. Coletânea que inclui outros nomes sonantes, tais como Lukit, Vessel ou Claro Intellecto. Espaço ainda para o mestre da editora 12K, Taylor Dupree. Ouvimos aqui o mais recente, Faint. E fechamos a emissão de hoje de Em Transe com o projeto de Tim Gray, ele que vem de Portland, Oregon, uma terra abençoada ao nível da música nos últimos anos. Tim Gray estuda a nível académico os efeitos do som sobre os processos de cura, controlo e empowerment. Ele edita então sob o pseudónimo Ethernet. O álbum intitula-se Opus 2 e é editado pela norte-americana Cranky. No fim fica, como habitualmente, o endereço onde podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts, radiotrans.blogspot.com. Podem também acompanhar-nos nas redes sociais através de facebook.com/radiotrans. Eu e o Ricardo Mariano marcamos encontro na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite e até à próxima terça-feira.